tempo em que faziam você rebolar. Agora a moda te fazer apanhar. Sinceramente eu não consigo me conformar. Se lutou tanto pra chegar onde está. Ninguém vai te salvar. Ninguém pode fazer voltar. Então mais, nada mais o satisfaz. Isso faz com que eu grite mais alto pra ninguém ouvir. Porque sou diferente se sou igual a você. Não tô na onda, mas gosto de pensar. Povo sem nada na cabeça de tanto martelar. Arte não é arte se nada contestar. Ninguém vai te salvar. Ninguém pode fazer voltar. Então mais, nada mais o satisfaz. Isso faz com que eu grite mais alto pra ninguém ouvir. Então por favor entenda, não há nada nesse mundo que me impeça de brilhar no escuro. Estranho, mas real. Ninguém vai te salvar. Pode fazer voltar. Então mais, nada mais o satisfaz. Isso faz com que eu grite mais alto pra ninguém.